Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 856, no dia 14 de novembro de 2021. Estamos falando diretamente do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, pedindo licença a todos vocês para levar um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, CDs e de autoajuda, é na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Não esquecendo também do grande apoio das Casas Espíritas, dos Centros Espíritas, Associação Maternal Espírita, AME, o Anjo Ismael, Grupo Espírita Anjo Ismael, Fraternidade Casa do Caminho, Grupo Espírita Francisco de Assis, Luz e Vida e Fraternidade Paulo de Tarso. Lembrando também que o Grupo Castelão, Grupo Musical Castelão, nos apoia e também a Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje o nosso convidado será o nosso amigo Vanir Cássia e o tema será o papel do cristão na atualidade. Então pedimos para vocês entrarem em contato conosco através aí das redes sociais, o YouTube, no nosso WhatsApp aqui também e também pelo telefone. O telefone hoje vocês podem ligar se vocês quiserem. É 12, o nosso DDD, 3921-3009. 3921-3009, que o nosso Beto Nove está aqui de volta hoje. Está lá no telefone para atender os telefones aí. Então pode ligar sossegado aqui hoje que o Beto está aí de volta, né? Deu uma folga para ele depois, lá no trabalho dele. Ele veio aqui hoje para atender, conversar você um pouquinho com vocês, se vocês precisarem ligar aí. Aí quem está hoje aqui na mesa de som para a gente... Quem está hoje aqui com a gente é o nosso irmão Lúcio, que o Rodrigo está viajando de férias, e o Lúcio está aqui hoje substituindo ele aqui na mesa. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos. É uma satisfação, né, estar aqui no programa com vocês, Carlinhos, Rui, Jorge, o Beto, que está ali também nos auxiliando ali na técnica, e todos vocês que estão aí nos assistindo. O Rodrigo está lá à distância, né, também nos auxiliando lá, então bom dia a todos. Bom dia, Carlinhos. Você faz a prece para a gente, por favor. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Beto Nove. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazer a leitura de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 72. Se a qualquer tempo um irmão com fome baterá à sua porta a te procurar, é porque na tua casa tem o alimento do corpo ou da alma para lhe saciar. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos ensinou a única religião desse mundo, que é a caridade. Por isso ele disse, fora da caridade não há salvação. Essa mensagem foi de Kardec. Fora da caridade não há salvação. Essa é a única religião que temos para seguir. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade, mais uma vez, neste domingo abençoado, de um domingo de aprendizados, onde hoje temos o nosso querido irmão Vandir Cássia, que vem nos passar o papel do cristão na atualidade. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa explanar tudo aquilo que preparou para nós. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Bom programa a todos nós. Estamos pronto. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o papel do cristão na atualidade. E nós estamos aqui com o nosso amigo Vandir Cássia, que nasceu na cidade de Espírito Santo do Pinhal. Há 30 anos é espírita, 15 anos está percorrendo o Brasil, difundindo o espiritismo. Ele tem cantado, ele tem editado 12 CDs, um DVD e também já publicou 2 livros. Bom dia, Vandir Cássia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que estão conosco de apoio na técnica e bom dia a todos que estão ligados no Vivência Espírita nessa manhã de domingo. É um prazer estar aqui com vocês. E você está falando de São Paulo? Eu falo de Espírito Santo do Pinhal. Eu sou paulistano, né? Eu nasci na capital, na verdade. Eu estou morando aqui em Espírito Santo do Pinhal, vai para 7 anos. Então eu fugi daquela doideira da capital para um pouquinho mais de sossego em Espírito Santo do Pinhal. Uma cidade pequena, aqui fronteirinha com Minas Gerais. Estou a 10 quilômetros da fronteira do sul de Minas, aqui na região de Mogi Mirim. Então é bem, bem, bem tranquilo, bem gostoso, região cafeeira, um clima muito bom. Uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes. Então, muito, muito tranquilo. Uma nova fase da vida. Eu nasci em Leme, quase divisa com o Santo Espírito do Pinhal, né? Leme está pertinho. Espírito isso. Santo do Pinhal, Valeu, então vamos começar com o nosso papel do cristão na atualidade. Inicialmente, o que, que significa ser cristão no dia de hoje? Olha, hoje eu acho que vivemos um momento de provar tudo isso, né? De que dizer que cremos em Jesus, em todo o seu legado, como dizia Chico, entre a teoria e a prática há uma distância muito grande, né? Ele sempre falava isso. Então, nos dizermos cristãos é muito fácil. Né? Falar da boca para fora é fácil. E é no momento de dificuldade que a gente prova esse acreditar no legado, acreditar em tudo que Jesus deixou para a gente. E esse momento que estamos vivendo, já há quase 2 anos, né? Essa pandemia, ela foi um momento de mostrarmos, de provarmos aquilo que a gente diz que acredita, que segue, que persegue, né? Então, essas experiências são exatamente para isso, para testarmos aquilo que nós trazemos aqui dentro de nós como crença, como certeza, como mote, como direção de nossos passos, né? Então, ser cristão, simplesmente, não é apenas dizer-se ou acreditar que aqui esteve um homem, um espírito de imensa luz, que se fez homem, passou por aqui, retornou aqui para nos mostrar os verdadeiros valores da vida. É preciso mostrar, é preciso que na prática a gente demonstre a vida à nossa volta, aquilo que trazemos dentro de nós. Isso no cotidiano, nas pequenas coisas, nos momentos mais rotineiros de convívio familiar, a gente tem as oportunidades, nos relacionamentos profissionais, a gente tem oportunidade de mostrar, enfim, no dia a dia, no cotidiano. Então, ser cristão está na prática e não na teoria. É, porque eu estou aqui com a definição de cristão, e está dizendo que cristão é ter o amor com base principal, companheirismo, amizade, compreensão nos momentos de dor e ser cristão na mais divina da concepção. O que está acontecendo que parece que não temos nada disso no meio cristão, que nós estamos, briga, é confusão, é uma religião achando que ela é melhor que a outra, quer dizer, não se entende, inclusive havendo até perseguição para algumas religiões, para alguns segmentos religiosos. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? O que me trouxe para a doutrina espírita vindo do catolicismo, Rui, é justamente isso. Eu entendi que religião cerceia, religião oprime, religião ela quer dominar os seus pensamentos e os seus sentimentos, com uma série de dogmas e tudo mais. Doutrina é algo mais, como é a nossa doutrina espírita, é mais de raciocinar. O que me manteve na doutrina espírita, depois que eu conheci, foi essa fantástica postura de fé raciocinada. Ela me tirou da fé cega. Eu tinha uma fé cega, onde eu era obrigado a acreditar. É isso que as religiões fazem, né? A doutrina não, a doutrina espírita, ela é libertária. Ela te dá, ela faz o que Jesus fez. Jesus não veio oprimir, Jesus não veio impor sua palavra, não veio impor os seus exemplos. Jesus simplesmente trouxe carinhosamente para nós e disse: olha, está aqui, eu estou mostrando para vocês. O que vocês querem fazer com isso? Vocês que sabem. É como foi dito: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver. Ele nunca forçou nada, ele simplesmente mostrou, ele veio mostrar. A partir daí, nós é que decidimos o que fazer com todo esse legado maravilhoso que você descreveu agora da postura de um cristão, né? Amor, compreensão, carinho, dedicação, honestidade, equilíbrio, verdade, tudo isso faz parte do legado que Cristo deixou para nós. Agora, é difícil, por quê? Porque enquanto você estiver cego na caminhada, você está limitado. O que a doutrina faz conosco é nos fazer pensar. Puxa, bondade, carinho, amor, ótimo, né? Seria muito positivo isso. Mas por quê, quando, onde, como? É isso que a doutrina nos traz. Como praticarmos todos esses bons sentimentos, esses pensamentos mais equilibrados, né? Por quê? Porque nos faz pensar a respeito, antes de colocarmos em prática. Emmanuel nos pede, coloca no seu coração, na certeza do que você está pondo aí dentro. Porque é nessa mesma certeza que você vai ter que tirar para fora e espalhar à sua volta. Então, o fundamental é isso. Eu acho que a grande dificuldade, Rui, está em religiões hoje, mesmo cristãs, né, continuando a impor dogmas, mistérios que não fazem as pessoas refletirem sobre todo esse sentimento necessário a uma vida equilibrada. É simplesmente orar, ritualizar, e isso não nos faz crescer. Isso nos torna ovelhas, né? Simplesmente, seguindo o pastor, sem escolher a direção sem escolher o momento para tudo, aquilo que quer guardar no coração, né? Então, eu acho que a grande dificuldade ainda reside aí, apesar de termos todas essas informações, conhecermos, não dá para ninguém dizer que não conhece o legado do Cristo, que não conhece algo tão simples como não faça a outro aquilo que não deseja para você. Não tem quem não conheça algo tão simples assim e tão imenso, de tanta profundidade, que poderia nos ajudar muito. Ainda estamos naquele emaranhado entre materialidade, né, e espiritualidade. Ainda estamos aí linkados a muitas sensações, a muitas viciações, e tudo isso dificulta. Então, enquanto não pensarmos, não raciocinarmos sobre tudo isso de verdade, a gente vai ficar muito ainda nesse vai e vem, né? Entre o equilíbrio, entre a realidade, que é o legado de Jesus, não é a realidade material, essa não é uma realidade, a materialidade é o contrário, né? Tudo isso acaba. Então, aquilo que é real é o que permanece, somos nós, espíritos. Então, enquanto estivermos ainda em cima do muro, vamos dizer assim, tá? Vai ficar difícil as tomadas de decisões, vamos continuar indo e vindo nesses momentos de equilíbrio, de desespero, de certezas, de incertezas, ainda vamos continuar nessa instabilidade, porque nos falta o pensar verdadeiro, raciocinarmos sobre as coisas simples que Jesus nos trouxe, e são a vida em si. São 8 horas e 28 minutos. Carlinho, tem muita gente ligada aí com a gente? Tem sim, Jorge. Nós estamos aqui com Rodolfo Alexandrino, Elias da Silva, Fabiola Dias Macedo Pasolini, Rosângela Menezes, Aécio César, de Sete Lagoas, Gisele Rivail de Itaberá, Maurícia Fernandes, Benedito Figueiredo, a Elza Yoshi Saito, daqui companheirona nossa, Maura Russo, Maria Auxiliadora, Francisco Lopes, da pastelaria lá, que nós precisamos lá comer pastel, que eu nunca comi. Ah, o pastel lá é legal. Domingos demais. Neto, Adeli, a Evanilde Fontoura, do Rio de Janeiro, do Pai Bem, o nosso querido Ed Moreno, e a Valéria Plezan, também do Pai Bem. Eu quero mandar um abraço para a nossa querida amiga Vilma Lima, de Leme. Eu só quero que ela me confirme se recebeu o livro que eu mandei através do meu filho. Um bom dia para você, Vilma, e continua nos prestigiando. O Ricardo tem que se tocar, porque daqui a pouco ele volta com o livro de volta. Se ele for parecido com o Rodrigo, né? Que leva as coisas e traz de volta depois, aí já complica tudo, né? Aí você fica devendo um livro para a Vilma aí há muito mais tempo ainda. Olha só, eu queria mostrar isso aqui, o Globinho, para vocês de Natal, que nós ganhamos. Né? Você coloca assim, ele fica cheio de... Como é que chama? E acende também, né? Aí aqui de um lado tem o símbolo do Vivência, do outro lado tem o Chico, Jesus e Kardec, né? É a Nano Memory, que é da minha filha Mariana, que fez pra gente. E eu coloquei aí no link do Vivência o link dela, da empresa, para vocês verem lá um monte de brinde que ela faz. Ela é criativa demais, né? Isso aqui tá... Ela tá... Não está dando conta de tanta gente que está querendo, que a pessoa coloca a fotografia dentro da família, coloca essas coisas tudo aí. Né? E aqui ainda tem do lado aqui o Spotify. O negócio do Spotify aqui para tocar. Eu coloquei uma mensagem do Chico. Aí coloca aqui, ele sai a mensagem do Chico aqui falando. Esse você não aprendeu, né? Ainda. Mirar o Spotify para cá, mas agora não dá certo, porque senão o pessoal não vai escutar direito também, né? Então, muito legalzinho. Né? Da Nano Memory, aqui, esse globinho de Natal. Você coloca aqui, aí aparecem as neves aqui dentro, um monte de neve. Né? Agradecer para Mariana. Também tem uma camiseta aí que você mandou fazer para quem, Rui? Essa camiseta aqui é um presente para Antônia Varoto, que ela vai presentear o marido dela, o Tião. Ela pediu da cor cenoura. Essa é cor cenoura, né? Eu acho que é. Como é que fala? Laranja, né? Laranja? Laranja. Cenoura é laranja, né? É porque eu tava com a camisa amarela domingo, foi o maior sucesso. É da cor do microfone, tá vendo? A camisa amarela de domingo foi o maior sucesso. Eu recebi um monte de mensagem falando, poxa, você estava bonito domingo, viu? Hoje eu não estou tanto, mas domingo eu estava bonito com a camisa amarela. Uhum, legal. Milagre. Vanir, você vai cantar uma música pra gente aí? Não, tem não alguma tem, já tem preparada? Sim, tem música, né? Se puder. Uhum. Tem, você programou aí? Programou? Sim. Uhum. Aí no poderíamos iniciar com uma canção, Jorge, que fala disso que nós estamos conversando, iniciamos nossa conversa, que é a postura cristã, né? Eu costumo, como eu lembrei, Jesus veio nos mostrar, a partir daí, nós decidimos o que fazer com todo esse legado. Nós temos essa liberdade. E ser cristão é justamente o que descreve essa canção, essa força interior, como Jesus nos disse, somos deuses, né? Capazes do inimaginável, quando a gente se determina de verdade, quando a gente acredita, faz com o coração. A canção se chama exatamente isso, Espírito Cristão. Eu vim da canção, eu vim pra sonhar, sou do universo e o tempo não me afeta, nem me faz parar. Sou mais que um prazer, além da ilusão. Trago o brilho das estrelas, guardo o sol no coração. Do oceano não sou gota, grão de areia, nem o pó. Sou do amor da vida intensa, nunca triste, nunca só. Posso cruzar tempestades, sou farol na escuridão, pura fonte de energia, um espírito cristão. Nem precisa dizer, dá pra reconhecer que sou filho dessa pátria da paz. Vem viver o presente com um pé no futuro, desistir de mim mesmo jamais. Aposento eu velho e o novo toma o lugar. Passos firmes sem medo de errar, fazer muita gente radiante e contente, sorrir e cantar na beleza de amar. Mas eu vim da canção, ah, eu vim pra sonhar. Sou do universo e o tempo não me afeta, nem me faz parar por todo lugar. Com tudo de bom, mensageiro da esperança, num sorriso de neon, nas asas da liberdade, do que sinto, do que sou, limiar da eternidade, de onde vim, pra onde vou. Na razão do aprendizado, dando voz ao coração, ao melhor determinado, um espírito cristão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. E sou filho dessa pátria da paz. Oceano não sou gota, grão de areia, nem o pó. Imagina, sou do amor da vida intensa, nunca triste, nunca só. Na razão do aprendizado, dando voz ao coração, ao melhor determinado. Todos nós, espíritos cristãos. São 8 horas e 37 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo Vanir Cássia, falando sobre o tema O Papel do Cristão na Atualidade. Vanir, qual o nome da música mesmo para a gente marcar mais um pouco? Linda música, hein? Espírito Cristão. Muito legal. Qual CD que você lançou ela? Esse é do quarto disco que tem o mesmo nome, Espírito Cristão. Ah, legal. É muito bacana, Vanir. Carlinho, tem 2012. Pergunta? Ah, certo. Então, você vê, eu acho que você vê, quando você veio aqui, eu tenho os outros CDs, mas essa eu não tinha, não. Eu sempre escuto, né, que a gente tem todas as suas... Até aquela época a gente tinha todas as suas músicas aqui, que a gente tem elas cadastradas para tocar de vez em quando. Sim. Mas essa eu não tinha, por isso que eu achei foi novidade para mim, muito legal. Bacana. Como eu gosto das outras também, é claro, né, mas essa daí é muito bonita também. Carlinho, perguntas aí para o Vanir? Tem sim, Jorge. Mas antes eu queria saudar a Adelaide Paulo, Marlene Leal, Claudinha Ribeiro, o Ari Rangel e o Daniel Rosa. E eu tenho uma pergunta para você, o Vanir, do Ari Rangel primeiro. Ele pergunta: a palavra cristão hoje em dia está muito atrelada aos religiosos conservadores. O que pensar? Eu não diria apenas aos conservadores. Eu acho que ser cristão é imensamente amplo, desde que a gente... coloque, como eu disse, em prática aquilo que nós conhecemos do legado de Jesus. Eu não vejo conservador em ser cristão. É justamente o contrário. É amplitude, né? Porque, como lembramos também, ser cristão não é estar cerceado. É ao contrário, a doutrina deixa muito claro isso. Ser cristão é praticar o legado do Cristo. Então isso abre um horizonte fantástico. É ao contrário de ser oprimido, né? Não tem. Eu acho que é justamente o contrário. Não há um radicalismo. Isso não está nas mãos apenas dos radicais, a cristandade. É crer e colocar no dia a dia, no cotidiano. Isso é para todos. Ok. O Daniel Rosa de Assis também tem uma pergunta para você. Não querer agradar nas conveniências no mundo que desvirtuam e o que faz o cristão ser íntegro no seu dever com o Cristo é sua atribuição moral da sociedade? Olha, eu não digo apenas moral, como disse anteriormente, se a cristandade, se o seu crer em Jesus for colocado no dia a dia, você tem em toda a ordem da sua vida, dos seus passos, dos seus pensamentos, de suas atitudes. Então, é como, por exemplo, há muita distorção ainda, porque trazemos um ranço religioso, extremamente religioso, de séculos, né? Onde nos foi colocado um Cristo onde deveríamos reverenciar, onde você, na presença dele, tem que se prostrar, né? Você tem que se colocar cabisbaixo e tudo mais, com toda aquela ritualística. A doutrina me mostrou um Jesus completamente diferente, um Jesus amigo, um Jesus parceiro de caminhada na saga da vida, que me quer ao seu lado, ombro a ombro. Jesus, eu digo sempre, não veio criar seguidores simplesmente, ele não veio criar escravos, né? Jesus veio nos libertar de pensamento para atitude. Essa é a libertação do legado de Jesus. Então, Jesus nos quer parceiros, nos quer amigos, nos quer companheiros. Ele veio atrás disso. Ele veio nos tornar parceiros de suas verdades e não simples seguidores. Então, o legado do Cristo para nós deve representar exatamente isso, um fortalecimento para os nossos passos, mas as escolhas são nossas. Esse ranço que trazemos ainda de outras religiões, onde Jesus era sempre o nosso quase que serviçal, estava à nossa disposição 24 horas por dia. Meu Jesus isso, meu Jesus aquilo, meu Jesus me acode. A gente faz um monte de bobagens, né? E aprendemos que se acreditamos, se temos amor por ele, bastaria correr para ele resolver a vida para a gente, resolver os problemas para a gente. E não é assim. A doutrina mostra para a gente a responsabilidade absoluta que temos sobre nossos passos. Então, aquela colocação, Jesus está no leme. Não, Jesus não está no leme, esse barco é nosso. Nós estamos no leme, e mais do que no leme, nós estamos no remo também. Porque se não remarmos, não saímos do lugar, não vamos a lugar nenhum. E esse lugar somos nós que escolhemos. Então, o leme também é nosso. Jesus está para nos apoiar e nos indicar. Olha, por ali é melhor. Se você for por ali, você vai se dar bem. Aqui, nessa direção, você vai se complicar. Então, pensa bem e escolhe. Eu acho que por ali é melhor. É o que eu acho. Agora, o que você quer decidir é seu. É assim que a coisa acontece. É muito mais simples. Legal. O Aécio César, de Sete Lagoas, tem uma pergunta também. Então, o que está sendo feito pelos cristãos da atualidade no sentido de dar seguimento ao protótipo cristão verdadeiro que Chico Xavier tanto exemplificou? Continua a mesma visão, né? O que está sendo feito? Isso dá o sentido de ficarmos esperando respostas, esperando atitude, esperando direcionamentos para seguirmos. E é justamente o contrário, como eu disse, que Jesus veio nos deixar. O seu legado não é para ficarmos esperando, é para fazermos acontecer. Então, o que acontecer será a responsabilidade nossa. O que acontecer será resultado do que nós fizermos. Então, não temos que esperar um direcionamento, não temos que esperar uma posição. Nós é que temos que colocar em prática, como eu disse, se acreditamos de verdade e conhecemos, sem dúvida alguma, o legado dele, tá? Em sua essência. Foi falado aqui de caridade. A caridade não é ficar esperando o momento de um ato material. A caridade é no dia a dia. A caridade vai desde o diálogo com os filhos em casa, né? Com a família, a franqueza, a honestidade do convívio em família, a dedicação, o carinho, o amor verdadeiro, demonstrado e não falado, né? Que é isso que todos nós precisamos desse sentimento trocado. Nós temos uma necessidade imensa de amor, porque do amor nós somos criados, é a nossa energia vital. Então, é atitude que Jesus espera de nós, atitude de verdadeiros cristãos e não ficarmos esperando que algo nos direcione, uma força maior ou alguém nos dê a direção de cada passo. Isso é agora, é o nosso momento e agora que a gente tem que mudar as coisas. E agora que a gente tem que mostrar a força do legado de Jesus nas atitudes e não ficarmos esperando que aconteça. Ou seja, o exercício do nosso livre-arbítrio, nossas próprias escolhas. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito obrigado. Vamos saudando aí o nosso irmão Aécio, que fez aí essa pergunta para nós. Vamos também aqui, eu esqueci de falar aqui, quem está ligadinho conosco desde o começo também, o nosso irmão Iramir, lá da Bahia, de Salvador, e também o nosso irmão Marcos Sugaio Gama, de Santos, e a Mariângela Pintos, né? A Mariângela, mãe do Rodrigo, que toda semana está aqui com a gente, ela não perde um programa. Muito obrigado pelo prestígio aí. Você vê que o Rodrigo não está aqui hoje, mas ela tá conosco. O Domingos, né? Também está. Você vê? O Domingos e ela estão aqui conosco. Então não é por causa que é mãe do Rodrigo, não, porque ela gosta do programa mesmo, né? Célia Bila, Fernanda Cassal. Legal. A Fernanda também, a Célia, todo mundo ligadinho direto aí conosco aí. Mais alguém, ô Carlinho, assim, não, que está ligado, que você quer falar? Por enquanto, não. É. E aí eu falei do AS por causa do livro, né? Que o livro, a semana passada nós lançamos a campanha do livro do AS. O livro é Chico Xavier, Cidadão do Mundo, que é muito interessante esse livro do Aécio, que é o seguinte, né? O Aécio, ele é muito estudioso das obras de Chico Xavier e ele lançou um livro, ele tem vários livros, mas esse livro ele lançou, que é o seguinte, é um diálogo entre dois espíritos, né? O diálogo entre dois espíritos no plano espiritual, claro, e falando, e todo o diálogo deles é relacionado às obras de Chico Xavier. Então, ele coloca o nome de todas as obras do Chico Xavier dentro do diálogo. Então, conforme vai dialogando, ele vai colocando o nome dos livros que faz parte daquele diálogo, né? Então, é muito, muito curioso, muito interessante, sim, e inédito, né? Um tipo de trabalho assim, bem inédito, que para você conseguir contextualizar isso, colocando o nome das obras no meio do texto, é muito interessante. Então, o Aécio doou esse livro para a AME, para a nossa Associação Maternal Espírita, que a gente tem aqui em São José dos Campos, com 160 crianças na creche e mais outros trabalhos sociais que nós temos lá. Ele doou. Aí nós, o Rodrigo fez o lançamento aí desse apoio coletivo, que fala, né? Orçamento coletivo aí, captação coletiva. E está aqui, eu já coloquei para vocês aqui no nosso WhatsApp, que está desde a semana passada. Se clicar lá, vai ter todas essas informações e vai ter lá três campos, para doar R$50, para doar R$100, para doar R$200. Todos que doarem vão ganhar um livro, né? Quando for editado, a gente vai mandar o livro para a pessoa. É autografado pelo Aécio. E também o que der R$200, que é a maior cota, a gente doa também o livro e vai ficar aí com o nome na página do Vivência também que a gente vai colocar. Então, a campanha começou semana passada, as pessoas estão aderindo devagarzinho aí. Nós demos um prazo de 2 meses para a gente adquirir esse valor, que não é tão alto assim, né? E vamos torcer para dar certo, porque foi muita gentileza do Aécio doar para a gente, para a AME, e a AME agradece bastante, porque precisa a nossa obra social lá, né? Então, é isso aí. Só entrar aí no nosso WhatsApp, que está aí, também no nosso site do Vivência, está lá também a campanha toda para as pessoas entrarem e fazer doação. Tem gente que está tendo dificuldade para poder fazer entrar aqui pelo... Como é que o negócio? Pau, não sei o que aqui. Né? Chama aqui. PicPay. Né? Se tiver dificuldade, só passar para a gente, que a gente passa a conta do Rodrigo, que aí pode depositar na conta do Rodrigo, ou a minha conta, ou a conta do Rui, qualquer um, que aí a gente passa e faz o cadastro da pessoa. Então, você pode fazer o cadastro lá, colocar seu nome, dizer quanto você quer dar, e depois manda o dinheiro para a gente de outro jeito, se não for lá pelo PicPay, tá bom? Não tem dificuldade, não. Se alguém estiver falando, não estou doando porque não tem PicPay, então dá doa de outro jeito. Só dizendo que a AME cuida de 170 crianças. Isso aí eu falei agora já. Falei. Em tempo integral. Integral, né? Com tempo integral. 5 refeições por dia. Tempo todo. Cuida das crianças direitinho. Todas as coisas bonitinhas, né? Porque tem que limpar eles, porque quando chega de manhãzinha lá, que se não estiver fazendo chovendo, eles estão correndo lá no meio da terra, lá da areia, pulando, porque lá tem 14 mil metros quadrados, né? As professoras levam eles para debaixo das árvores. E eles ficam lá correndo, brincando o tempo todo, aí vai tomar café, vai almoçar, vai tudo, até a hora de ir embora para casa. Então a gente tem esse trabalho aqui, claro que tem ajuda muito importante da prefeitura, que nós temos convênio aqui com a prefeitura, mas é difícil manter. E tudo que entra, né? Por exemplo, os meus livros, todos são doados para a AME, né? A renda do livro são doados para a AME, e também... os CDs do Grupo Castelã também, boa parte vai para a AME, tudo que a gente faz aí na cidade é em prol de você manter essa instituição. Só que o que a prefeitura ajuda não cobra 100% das despesas, né? Então, não. Tem uma parte que compete à AME arrumar, e essa parte é justamente isso que vocês fazem, né? Através do livro. A prefeitura, ela cobra aí, a gente calcula com 60% da 60%. Mais uns 60% para você sustentar 170 crianças com comida e pagar aí 35 funcionários, aí não, né? Os 40% é muito alto para a gente bancar. E nessa época de pandemia ainda teve problema aí de você ficar sem poder fazer evento, né? Que a gente faz, almoço, pizza, aquele que a gente chama de chá beneficente, né? Que a gente faz as brincadeiras lá, todas essas coisas, todas as festas que nas épocas de festa, primavera, né? Perto do Natal, antes, tudo isso nós não podemos fazer. Festa junina que a gente participa, tudo isso não podemos fazer. Então nós tivemos que se virar igual um maluco e ainda construindo, né? Nós já praticamente terminamos o nosso salão lá, bem, não é salão, salão já tinha, um galpão aí que vai ser uma surpresa para todos nós espíritas aqui quando vocês voltarem lá na AME e ver como é que tá, né, Rui? É sim, é um salãozão para cabe quase 500 pessoas, cabe, lá, né? Cabe, exatamente. É mais um ponto que a gente tem aí para fazer encontros, para fazer tudo isso aqui na cidade, porque São José dos Campos, embora seja uma cidade grande, né, uma cidade de 700 mil habitantes, desenvolvida, local para fazer encontros são poucos, né? Pouquíssimos. Não tem muito isso aqui em São José. E os grandes que tinha fecharam tudo também, né? Fora o parque tecnológico aqui, praticamente já não tem nada. Não tem. Né? Jorge, eu tenho aqui um agradecimento da Cleia de Uberaba. Ela quer agradecer pelo kit do Vivência que recebeu por sorteio. A Yolanda entregou, já estou lendo o seu livro e adorando. Gratidão, Jorge. Ah, legal. Que bom, Cleia, que bom. Obrigado aí, né? Obrigado. E desculpa a demora, né? Desculpa a demora. E agora nós vamos para um intervalo comercial, mas antes também, Rony, tem mais uma música preparada aí pra gente? Opa, tem várias aqui. Vamos lá, pode ser? Pode, fala pra gente o nome. Você pode dar até uma baixadinha no playback, tá bom, Rony? Porque ele ficou um pouquinho alto. Tá ok. Pra nós. Tava estourando um pouquinho, segundo o Lúcio aqui. Pra nós aqui tava muito legal. Bom, mas eu acho que o pessoal ouvindo no YouTube tava um pouquinho estourado. Mas tá excelente, né? Pra mim tava fora de série. Qual a música, Rony? Eu tenho uma canção sobre... Tem a ver com esse momento que a gente tem vivido, né? Onde tanta dor, pessoas, né? Passando o desencarne de familiares com essa pandemia. Embora isso seja uma rotina, né? Porque milhões de pessoas desencarnam pelo mundo, independente de pandemia, né? Então essa separação sempre é um momento difícil. Mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, se nos separarmos daqueles que a gente ama, sempre uma dificuldade. Mas a canção fala da certeza do que a doutrina nos traz, que nós espíritos, somos como viajantes do tempo, do espaço. Nós fazemos viagens, nós encarnamos, é como desembarcar numa estação. Aqui a gente convive, a gente troca, a gente aprende, a gente ensina e, de repente, todos nós vamos embarcar novamente e seguir viagem até uma próxima estação, um novo tempo. Porque, como diz a canção, nós somos viajantes. Escuridão, nem o sol nem as estrelas permanecerão. somos viajantes rumo à imensidão. Melodia ecoa longe, numa prece vem cantar. Só o amor será eterno, mesmo se distante está. Viver é saudade, com alguém em um lugar. Qual num brilho de magia, logo tudo vai mudar. Mesmo a estrela que se extingue põe sua luz a viajar em busca de um olhar. Aprender como eterno fosse, viver como sem amanhã, abraçando toda a vida no amor. Seu talismã, sempre viajantes rumo à imensidão. Estrela que se extingue põe sua luz a viajar em busca de um olhar. Como as ondas há milênios para a praia vão voltar, noutro ponto da estrada a gente vai se encontrar. Todos viajantes rumo à imensidão, única bagagem, coração a coração. Esse é o programa Vivência Espírita. Estamos com som, Jorge? Sim. Falando sobre o papel do cristão na atualidade, com Vanir Cássia, que nasceu na cidade, que nasceu em São Paulo, mora na cidade de Espírito Santo Pinhal, é compositor, 30 anos como espírita, 15 anos percorrendo o Brasil, difundindo o espiritismo. Tem editado 12 CDs e um DVD e publicou 2 livros. Depois você fala pra gente, viu, Vanir, a respeito do livro, dos livros que você lançou. Vanir, muitas religiões consideram que o espiritismo não é uma religião. Por quê, hein? Estamos com um problema. Alô? Aí. Senhor. Oi. Ele tá sem som lá. Vamos saudando a João Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, Roberto Barbosa, agradecendo a todos que estão participando conosco nesse domingo de aprendizados do programa Vivência Espírita. E estamos com problemas técnicos aqui no estúdio. Daqui a pouquinho nós retornaremos a falar com vocês, com o nosso Vanir Cássia. Legal. É, mostra o Vanir aí, vê se ele está ouvindo a gente. Só se ele está ouvindo. Cê, ouvindo a gente, você está? Não, está sem som. Não, não está, né? Tá ouvindo. Está tendo problema. Tem o telefone dele para ele... Não, é o Rodrigo que tem, né? Comunicar. Não, ele não está ouvindo a gente, o Vanir, lá também, senão a gente pedia para ele entrar novamente no Zoom. Como que a gente vai pedir? Eu não tenho o telefone dele. Do Rodrigo, você não tem? Eu vou ligar pro Rodrigo. Rui, vamos falar alguma coisa aí, né? Bem, nós estamos aí com... É que nós havíamos feito a pergunta para o Vanir. Eu fazendo a pesquisa para o programa de hoje, eu vi que muitas religiões não consideram o espiritismo como uma religião. Dá a impressão que a religião é propriedade de algumas religiões, quando não é verdade, né? O que você acha, Jorge, de tudo isso? Não, Rui, como é que é mesmo? Eu estava olhando ali para o Lúcio. Que não considera o espiritismo como uma religião. Então, Rui, mas aí é questão de colocação de algumas pessoas, porque a doutrina espírita é uma tríplice, né, de ciência, filosofia e religião. E o que que acontece? Se você for encarar a religião como dogma, como culto, como todas essas coisas, aí a gente vai achar que não é igual às outras, porque a doutrina espírita não tem adoração, a doutrina espírita não tem imagem, a doutrina espírita não tem andor, a doutrina espírita não tem traje especial, não tem vela, não tem todas essas coisas. E não tem dogmas. Então, se você for comparar com os cultos que já existem, vai falar que não é religião. Agora, religião o que que é? Religare. É você estar ligado com Deus. E nessa ligação nossa com Deus, a doutrina espírita é mais do que qualquer uma, porque nós não precisamos mais de intermediários. A gente se dirige direto ao Criador, se dirige direto a Jesus, sem ter necessidade de todas essas coisas. O interessante é que Moisés, quando ele trouxe os 10 mandamentos, quer dizer, através da espiritualidade, depois de um certo tempo ele saiu, ficou ausente 40 dias, quando ele voltou, as pessoas já estavam adorando um bezerro de ouro. E ele perguntou então para Arão por que que estavam adorando bezerro de ouro. Ele falou, não, é que o pessoal, ele precisa acreditar em alguma coisa que ele veja. E como é que nós, espíritos, acreditamos num Deus que a gente não vê, não temos dogma porque a gente nos obriga a fazer determinada coisa, que não cria dificuldade para que a gente possa entender a Bíblia e o Evangelho. E como é que faz, hein, Jorge? Como é que nós somos diferentes? Porque dizem que a classe média, a maioria dos espíritas são da classe média, porque eles estudam, leiam e procuram aprender. E daí? Então, a resposta está com o próprio Moisés. Ele só mandou matar aquele pessoal que estava adorando o bezerro de ouro, que queria que o povo adorasse o Deus único, que não tinha imagem, que não tinha nada disso. Aí, só que tudo bem. Eles passaram a adorar um Deus, mesmo sem imagem, mas adorar um Deus como se fosse alguém, como se fosse uma pessoa também. Então, a partir dali também eles criaram um Deus. O ser humano criou um Deus. Aliança, né? A arca. Agora, a doutrina espírita não criou Deus. Deus que nos criou. Então, nós cultuamos o Deus que nos criou, não o Deus que o homem criou. Né? E o que que acontece? Esse Deus? Esse Deus nós não sabemos como que é, porque a primeira questão do livro dos Espíritos é o que é Deus? Porque nós não sabemos quem é Deus, porque se a gente soubesse quem é Deus, fala, Deus é aquele ali, ó. Deus é desse jeito, daquele jeito, ele é grande, tem a barba grande, usa óculos, tudo isso, pega a figura de um ancião, né? Quando na realidade, para nós, Deus é onisciente, ele sabe tudo, ele é onipresente, está em toda parte, ele é onipotente, é a potência máxima, não tem ninguém rival com Deus, ele é soberanamente justo e bom. Então, isso é Deus para nós. Por isso que a gente fala, nós não sabemos quem é Deus, nós procuramos saber o que que é Deus. Então, Deus é tudo que a gente pode imaginar. Tudo que a gente pode imaginar é Deus. Então, a natureza é Deus. Nós estamos inseridos nessa natureza. Então, o Criador total do universo. Agora, como ele é, não sabemos. Então, não dá para a gente querer arrumar uma figura para Deus. Então, nós, o bezerro de ouro ficou para trás. Só que tem gente que ainda quer arrumar uma imagem para ele ainda. Ainda quer pegar uma figura e falar, Deus é daquele jeito ali. Eu, por exemplo, considero Deus como criador de todas as coisas. Então, em cada coisa que a gente olha na natureza, ali está a presença de Deus, né? A gente vê que Voltando aqui, Rui. Voltamos? Jorge, então, como nós falamos sexta-feira na nossa preleção de lá, né? Que Jesus disse: um dia haverá um só pastor e uma só religião. Sabemos que é Jesus Cristo. E a religião que nos foi passada é o amor e a caridade. Não tem dogmas. Então, se nós praticarmos a caridade ao nosso próximo, nós estaremos fazendo o verdadeiro ensinamento de Jesus colocado em prática. Isso é que nós precisamos entender. E as outras religiões não entendem assim. Ainda tem aquele que cobra, aquele Deus que pune, aquele Deus que exige coisas do ser humano. Infelizmente, nós estamos assim ainda. E a doutrina espírita, na sua lisura, na sua leveza de todo o aprendizado, nos ensina o que nós temos que seguir. Legal. Vanir, consegui me enrolar aqui. Oi, direitinho agora... esse tempo que você não estava falando. Agora voltou, né? O áudio. Rapaz, que desespero. Que sufoco. Eu entrei em contato com o Rodrigo, ele falou, precisa reiniciar. Eu reiniciei, não consegui. Porque para mim, desde o segundo comercial, já tinha caído. Não, mas para nós aqui caiu. Também no comercial caiu, já não estava ouvindo nada. Aí depois, quando o Lúcio acabou o comercial, mesmo sem som, que ele voltou para nós, a nossa voz voltou. Agora, mais importante que era a sua, não voltou. Aí pronto, aí a gente teve que ficar enrolando agora aqui. Agora está tudo certo. É, legal. Aí, quer fazer aquela pergunta outra vez? A gente estava comentando aqui sobre Deus, Vani, né? Esse Deus que as pessoas tentam fazer, né? Esse Deus que as pessoas tentam dar uma imagem para ele, fazer tudo assim. E muita gente, porque nós não temos isso, né? Nós espíritas, questionamos a partir da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Então, nós não sabemos o que é Deus. Temos os atributos de Deus. Então, se as pessoas quiserem que a gente tenha uma religião parecida com a dos outros, onde tem culto, onde tem práticas exteriores, onde tem adoração, onde tem dogmas, onde tem tudo isso, vão achar que nós não somos religião mesmo. Porque, no nosso caso, a nossa religião é a ligação direta mesmo com o Pai. Foi isso que a gente estava comentando aqui, mais ou menos aquilo que o Rui tinha falado com você. Você quer comentar também? Eu acho que a gente precisa... A doutrina nos mostra o seguinte, a gente tem que tirar Deus da terceira pessoa, tá bom? Né, e colocar na primeira. Esse é o detalhe. É assim que eu sinto no significado de tudo que a doutrina nos traz. E foi o que o próprio Cristo disse. Sois deuses. Qual é o significado disso? Não precisa buscar numa pessoa o poder, a salvação, o refazimento. Não precisa buscar em ninguém. Temos que buscar dentro de nós mesmos. Esse é o grande lance do que Jesus trouxe para nós. Todo o conteúdo dele é para isso. É porque que a gente se enxergue na grandeza do que somos. Como eu cantei na primeira canção, nós não somos grão de areia, gotinha no oceano, pó. Não tem isso, ao contrário. Ele quis enfatizar a nossa grandeza. Se nós somos filhos da criação, nós somos semelhança, né, ao Criador, então nós somos capazes de criar, nós somos capazes de tudo que ele. Só que nós não temos o entendimento e o equilíbrio para isso tudo ainda. É isso que nós estamos buscando, mas está em nós e sempre estará em nós. A gente precisa parar de buscar a sintonia, a ligação para o apoio. Isso é constante. Então, buscar o apoio, buscar a força necessária, olha, Jesus, meu Deus, eu preciso superar esse momento, estou vivendo um momento difícil, eu preciso superar essa situação, eu preciso resolver isso, me apoia para quê? Para que eu não fraqueje, me apoia para que eu não perca a determinação. Me apoia para que eu não me sinta incapaz. Apoio. A partir daí é conosco. Porque, segundo ele, repito, nós somos deuses capazes do que a gente nem imagina. Se nós nos determinarmos, lembra da fé maiorzinha que um grão de mostarda, que é muito pequeno, já estaria de bom tamanho. A nossa fé nem chega perto disso, porque é justamente quando a gente precisa que a nossa fé desaparece. É impressionante. Quando tudo está bem, meu bem, quando tudo está zen, ah, nossa fé, eu acredito e está tudo bem. Nossa, acredito muito. Quando a coisa, o calo aperta, como a gente fala, né? Quando a coisa fica difícil, é que nós temos que mostrar o tamanho dessa fé que a gente diz que tem. Essa é a diferença, né? É esse o momento. E é justamente aí que nós fraquejamos. Nos colocamos incapazes, apequenados, fragilizados. Ah, eu não vou conseguir, ah, eu não posso. É o contrário. Porque nós somos deuses. Não temos que buscar alguém ainda, continuar nessa toadinha de buscar alguém para resolver os nossos problemas em troca da nossa fé, em troca do nosso amor, em troca da nossa crença. É conosco a nossa vida. É o nosso momento. Estamos para isso, nessa grande escola da vida, para superarmos a nós mesmos em primeiro lugar. Porque nós podemos. Jesus acredita em nós. Jesus sabe do que somos capazes. Nós é que temos que descobrir urgentemente essa grandeza de nós mesmos, esse preparo para a vida. Afinal de contas, não é a primeira vez que estamos por aqui. São experiências muitas, muitas, muitas, de muitas vindas, de muitas passagens, de muitas viagens, lembra? É. A gente tem que mostrar isso, fazer uso dessa bagagem toda e colocar em frente, colocar em prática, fazermos acontecer. Então, o Deus, ai, quem é Deus? Aonde está Deus? Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Aonde? A ligação é constante, nós somos os filhos desse Criador. Então, a gente tem que parar de buscar Ele e buscarmos em nós, no eu, tudo que a gente precisa, todas as respostas e a direção de tudo para onde a gente precisa caminhar. Porque aqui dentro a gente sempre sabe o que precisa fazer, sempre sabemos. Nós muitas vezes fazemos de conta, passamos por ignorantes, por comodismos, né? Para não assumirmos as mazelas que a gente ainda pratica. Mas não é assim. Aqui dentro a gente sempre sabe, em toda intenção de uma atitude, a gente sempre escuta, olha, não vai por aí que você vai quebrar a cara. Não faz desse jeito que não está certo, não, isso não vai te fazer bem, isso vai prejudicar você, vai prejudicar ao outro. A gente sempre ouve, mas às vezes a gente quer tanto, são paixões, são devaneios, né? Que a gente fica ali hipnotizado e insiste. Depois fica reclamando, ai meu Jesus, ai por que, que eu fui fazer, ai meu Jesus me acorde. Temos que parar com isso. Daqui somos nós, ninguém mais é responsável e ninguém mais vai fazer por nós. É nosso, ele já fez, ele está esperando que a gente faça. Esse é o detalhe. Deus, é a confiança que nós temos que ter no Criador, não é isso? Sim, é uma parceria. É uma parceria. Precisa parar com esse negócio de que façam por nós. É uma parceria. É aquilo que eu digo. Amigo que é amigo não tira vantagem da vantagem do amigo. Então, precisamos parar com essa coisa de ficar tirando vantagem do amor de Jesus, do carinho de Jesus por nós, da grandeza de Jesus, do poder de Jesus. Precisamos parar com isso. Segundo ele, nós temos o mesmo poder, nós temos a mesma capacidade. Só está faltando é entender e acreditar. É fé raciocinada. Chega de fé cega. Ô, Carlinhos, por favor, você podia só refazer a colocação que você fez, que o áudio não pegou aqui. Então, o Lúcio tá pedindo para a gente refazer o áudio. Só a sua. E nós dizemos que nos nossos atendimentos fraternos, nós usamos uma frase muito bonita que diz o seguinte: não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Isso mesmo. É o Deus que nós carregamos aqui em nós, não é isso? Sim. Não é? Esse é o segredo. Ô, Vanir, a gente observa que antigamente os espíritos eram muito perseguidos, eram muito combatidos. Hoje já temos muito mais facilidade. E essa liberdade precisa ser liberto, precisa ser pessoas de uma certa convicção para ser espírita? Ou qualquer um pode ser espírita? Olha, tudo que nós dissemos até agora, Rui, é resumo de que ser espírita é ser cristão. Então não há condição. Há o entendimento do que acredita sobre a vinda de Jesus. Esse é o primeiro passo. Houve um Jesus, houve alguém que veio nos mostrar os verdadeiros valores da vida. Isso interessa. Já está nesse momento, já está nesse nível de entendimento. Se isso interessa, então abraça. Porque a vida fica completamente diferente quando a gente abraça o legado cristão. Esse é o detalhe. A gente enxerga tudo diferente a partir daí. Então é só decidir se é isso mesmo que quer. Se não está preparado ainda, ainda quer estar no emaranhado das paixões materialistas e tudo mais, esse é a vida. Né? Esse é o entendimento, que isso é vida, depois aqui não tem mais nada e aquela coisa toda. Não, então não está preparado, vai ficar difícil, vai entrar em choque. Né? Precisa estar preparado. Lembra de Raul Teixeira, Rui, que ele sempre fala que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Não é assim que Raul fala? Verdade. Por quê? Porque enquanto você quiser ficar na cegueira, é confortável. Né? É confortável, porque você... Ah, eu não sabia, me desculpe. Né? Mas quando você usa o entendimento, você mostra que aprendeu, então a prática é outra. Não dá para dizer, sinto muito, eu não sabia, tem que assumir. É isso que a doutrina traz. A doutrina não esconde nada, a doutrina deixa tudo muito claro, muito simples, muito lúcido. Está tudo aí. A partir do momento que você adquire o conhecimento, você não pode mais alegar ignorância. Então, para muitos ainda é difícil por isso. Quantos entram na doutrina? Né? Entram para o centro, aí quando sai do passe para frequentar um curso e começa a ler, muitos desistem, porque falam, opa, pera lá, eu tenho que assumir tudo, né? Eu tenho que responder tudo, não, isso para mim, não quero isso ainda não, eu quero com a minha toadinha, eu quero curtir ainda, não quero tanta responsabilidade, né? É assim que acontece. Então o Raul tá muito certo, não é para quem quer simplesmente, é para quem entende que o que precisa mudar, a transformação, né? O refazimento é mudar para mudar a vida, é se transformar para transformar a vida. Isso não é para qualquer um, não. É interessante, né, Vani? Porque quando a gente pega a parábola do semeador, a gente vê bem isso. Isso que você acabou de falar, eu sempre cito muito para as pessoas, principalmente para quem está começando, né? A gente vê, atualmente eu tenho ministrado um curso básico de espiritismo na casa da Marcela, lá em Jacareí, tanto na forma presencial como também na forma remota, né? E a gente vê a dificuldade das pessoas em assimilarem o conhecimento também, porque todo mundo acha bonito, todo mundo acha bonito. Dificilmente quem estuda a doutrina espírita, né, não acha bonito, sempre vai achar bonito. Agora, a pessoa começa ela mesma a se cobrar. Ela começa a se cobrar bastante, tipo assim, como se ela fosse mudar de uma hora para outra, como se ela tivesse que ficar perfeita de uma hora para outra. Porque ela pega tantos ensinamentos maravilhosos que ela acha, poxa vida, eu estou muito atrás disso aqui e eu ainda estou fazendo tantas coisas que estão longe disso. E aí o que ela faz? Ela acaba desistindo. Continua achando bonito, como a semente, como a parábola do semeador, as sementes que foram jogadas lá no meio do pedregulho, né? Que foram jogadas no meio do espinho. Ficou lá no meio, na hora que começou a nascer, ela é abafada, né? Ela é abafada e não vai para frente, porque a pessoa tem medo de ir para frente e perder aquilo que ela tem. Agora, quando a gente está imbuído mesmo no aprendizado, não tem que se preocupar com isso. A primeira coisa que a gente tem que ver na vida da gente é que nós não somos perfeitos. Nós estamos longe demais disso. E a doutrina espírita também não é doutrina para santo, não. A doutrina espírita não está querendo ir atrás de santo. A doutrina espírita está querendo que a gente se transforme moralmente. E a transformação moral, ela demora muito para acontecer na nossa vida. Ela vai acontecendo aos poucos. Às vezes a gente já tem tanto conhecimento, né? Às vezes a gente estuda bastante a doutrina espírita, demonstramos tanto conhecimento, mas aí isso não quer dizer ainda que você já esteja em um nível moral elevado, no nível moral, onde você já pode dizer, nossa, eu estou aqui. Porque quanto mais a gente acha que a gente está voando, é a hora que a gente leva uma pedrada e cai no chão também, né? Aí tem que começar de novo e vendo, ó, não sou isso que eu estou imaginando, não. Então as pessoas não têm que se preocupar muito assim, que achar que ela tem que ser perfeita para estar ali. Tem que ter paciência com ela mesma, dar tempo ao tempo, indo devagar, indo estudando, procurando aprender. Né, procurando essa aproximação também com Deus, com Jesus, vendo também que todos nós temos essa possibilidade por nós mesmos, porque nós somos criaturas ainda falíveis e Deus sabe da nossa pequenez. Sabendo da nossa pequenez, o que nós estamos fazendo aí ainda é relativo à época que nós estamos vivendo. Eu queria fazer outra pergunta para você aqui, baseado já no que você falou também, Vani, sobre essa nossa ligação com Jesus de religião, né? Porque eu penso que existe uma frase de Jesus que as pessoas, que a maioria de nós, seres humanos, confunde muito a frase. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, para chegar ao Pai tem que ser através de mim, aí as pessoas entraram no aspecto de adoração. Adorar Jesus, bota o joelho no chão e começa a rezar com Jesus e fala que está com Jesus e fala que só Jesus me salva, fala tudo isso porque a pessoa quer fazer média com Jesus. Bom, já que é Jesus que me leva até o Pai, eu vou ficar fazendo média com ele aqui o tempo todo, então eu vou rezar o tempo todo, vou dizer um monte de coisa para Jesus, vou mostrar que eu estou do lado dele, vou mostrar que ele é o único para mim, vou mostrar tudo isso. Quando, na realidade, quando eu falo que confundiram essa frase, que Jesus falou isso pelo conhecimento e não pelo que ele era, pela pessoa dele. Quando Jesus fala assim, essa frase é a mesma coisa que ele dissesse, meus ensinamentos são o caminho, meus ensinamentos são a verdade, meus ensinamentos são a vida. Para chegar ao Pai, tem que praticar os meus ensinamentos. Aí a gente pega a questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem que deve ser o guia e modelo para o espírita ou para o cristão? Ver de Jesus. Então, Jesus é o nosso guia que a gente deve seguir, o nosso modelo. Modelo é aquele que a gente deve copiar. E é desse jeito que a gente chega ao Pai. Agora, eu não preciso entrar no aspecto de ficar acendendo vela para Jesus, né? De ficar o tempo todo me ajoelhando lá na frente de uma imagem, achando... Ou na imagem, ou sem ter imagem também. Ficar o tempo todo nessa adoração, pensando que é isso aí que vai me fazer chegar ao Pai e acaba não fazendo nada do que eu tenho que fazer. É só achando, se eu estou com Jesus, eu já estou bem. Eu já estou bem, eu estou indo. E acaba não fazendo nada das práticas que ele exemplificou para nós. Você já tinha falado mais ou menos sobre isso, eu fiz a colocação para acentuar um pouquinho mais. O que você pode falar? É aquele texto que é bonito, é profundo. Tá, sem dúvida alguma, que é Pegadas na Areia, né, Jorge? Uhum. Não é assim? Aonde Jesus nos carrega no colo na dificuldade. Até quando ele vai ter que ficar carregando a gente no colo, meu cara? Não é? Com tudo que ele fez, com tudo que ele deixou, nós é que teríamos já que tá carregando Jesus no colo e não o contrário. Você concorda? Não, é? não tem essa coisa de... Em toda dificuldade é só chamar por ele e ele está à disposição para resolver para a gente. Até quando a gente vai ficar nessa, nessa postura, né? Não é por aí. A gente precisa parar de imaginar Jesus. Se perdeu durante séculos tempo em debater se Jesus existiu mesmo, se ele esteve aqui, coisas como, por exemplo, a veracidade do Santo Sudário, né? Estudos científicos, ainda se perde tempo em questionar ou buscar a veracidade da presença, da figura, quando o importante é o legado deixado por ele. É isso que a gente tem que abraçar. Não é a figura de Jesus. Nós temos que abraçar o legado. Se abraçarmos o legado, a gente não vai precisar pedir nada para ele. Nós não vamos precisar da ação dele, do socorro dele. Nós vamos saber direitinho superarmos nossas dificuldades. E por isso ele veio e deixou. Não porque a gente ficasse cobrando e pedindo para ele. Eu não sei se ele teria vindo, não sei se você concorda, se ele teria vindo se soubesse que a gente ia virar pedinte, né? Atrás dele o tempo todo, ele tem tanta coisa mais importante para fazer, né? Na gerência desse próprio planeta como um todo, e a gente tem o egoísmo de ficar pedindo exclusividade, né? Jesus me ajuda, Jesus me acode, Jesus estou precisando, Jesus vem aqui para mim. Precisa parar com isso, não é assim. Basta o legado. Abraça o legado do Cristo, o que ele deixou com tanto carinho, com tanto empenho, tá? Abraça o legado. E não vamos mais precisar pedir nada para ele. Esse é o segredo, é isso que a doutrina mostra para a gente. Eu falo que a gente fica, nesse caso, Rony, a gente fica num círculo, né? O círculo de pedir, esperar receber e agradecer. Aí a gente começa de novo. Pedir, receber e agradecer. Aí começa de Quem novo. Quem é que cresce desse jeito, né, Jorge? Aí a gente Como fala, é que a gente cresce? Se a gente está pedindo, está recebendo, está agradecendo, que hora que eu vou apagar isso? Que hora que eu vou acertar essas contas? Que hora que eu vou fazer algo para poder justificar aquilo? Quer dizer, a espiritualidade, Jesus e Deus, eles sempre, você falou também no começo, sempre nos ouvem, nos orientam. A gente pedindo, a gente falando do coração, a gente fazendo essa ligação direta para ter boas ideias. Deus deu a inteligência para isso, para nós, para isso. Deu a razão também para isso, para nós termos ideia, nós nos ligarmos a Ele. Aí, com certeza, nós vamos entrar num caminho reto. Agora, e pagar isso aí? E a gente paga para Jesus e para Deus, não é dando coisa para eles, não. Não é fazendo sacrifício, né? Nem levando, nem pagando promessa, nem botando... E nem a caridade. Costas, né? A caridade não pode ser uma moeda de troca. É, exatamente. Então, o que acontece? É coração. Ele fala, no caso de Jesus, fala, faça aquilo que eu estou fazendo aqui. É isso que ele quer para a gente. Eu pago para Deus e para Jesus dessa maneira. É agindo corretamente, sim, sendo um cidadão de bem, exatamente, sendo um homem de bem, trabalhando para ser um homem de bem. Que desse jeito, todas essas coisas estarão intrínsecas no nosso procedimento de ajudar ao próximo, né, de fazer o bem sem olhar a quem, de fazer o que a mão esquerda faça, a direita não veja, e vice-versa. Aí a gente consegue estar pagando. Porque a gente fala assim, mas Deus não precisa de mim. Precisa sim. Jesus não precisa de mim. Precisa sim. Jesus é o governador planetário. Governador não consegue governar se os súditos deles, os que estão abaixo dele, não ajudarem. Nenhum governador consegue. Deus não vai conseguir ter um universo do jeito que ele planejou, do jeito que ele arquitetou, se nós que somos as pessoas que estamos aqui não trabalharmos para ele. Então, tudo que nós fizemos para engrandecer a obra de Deus, nós estamos ajudando a Deus. Então, nós estamos fazendo, estamos pagando. Estamos pagando, que eu digo, no sentido de, olha, cumprindo a nossa obrigação aqui. E não ficar só nesse ciclo, pedir, receber e agradecer, achando que Deus e Jesus estão sentados lá só esperando isso, só esperando que a gente fique pedindo para eles as coisas, né? É isso mesmo. Perfeito. Calinho tem mais. Ô, Rui, você ia falar alguma coisa? Não. O que a gente entende é que desde que o mundo é mundo, a gente costuma terceirizar as nossas dificuldades, nós costumamos terceirizar as coisas e esquecemos, e a doutrina espírita vem nos mostrar que nós não podemos terceirizar nada. Nós é que temos que trabalhar, temos que lutar, temos que aprender a se defender. Essa é uma realidade que até hoje nós estamos encontrando, né? É, tem muitas religiões que pegam. Não, Jesus veio aqui para tirar os nossos pecados e nós continuamos pecando do mesmo jeito, né? E daí, como é que nós podemos ver isso aí na parte com o olho espírita, Fani? Meu querido, o que o Jorge disse é o caminho, né? É o que a doutrina mostra isso. Chega, você usou bem o termo, chega de terceirizar. A gente precisa parar. É que nós fomos, Rui, através dos séculos, habituados, nós nos tornamos viciados a essa troca com o alto. Né? Seja de que forma for, era um santo alguém, santo outro, e Jesus, e a gente ia fazer aquela barganha, como o Jorge lembrou, fazia promessa, ajoelhava, ia de joelho não sei aonde, acendia a vela, aquela coisa toda, a troca, a barganha. Né? Precisamos parar de barganhar. A doutrina mostra que não há necessidade disso. É como o Jorge colocou, precisam de nós como precisamos dele. É parceria, nós precisamos sempre pensar em parceria, em amizade, num objetivo comum. Né? Então você trabalha unido, você trabalha com o mesmo objetivo, que é se fortalecer, se superar, crescer, se aprimorar. A vida é isso. Então, Jesus nos apoia para isso e, em contrapartida, a gente faz a nossa parte. Então, a doutrina deixa muito claro isso, é o que nós colocamos até agora. Tem que parar de buscar resposta em outro lugar. Tudo que nós precisamos para a vida está aqui dentro de nós. Tem que procurar aqui em primeiro lugar. Em qualquer momento, a gente vai ficar surpreso com o que vai achar aqui dentro, com o que a gente carrega. De solução, direcionamento, de experiências, de respostas, está tudo aqui dentro. É isso que ele espera de nós, como eu disse anteriormente, atitude de verdadeiros cristãos. Jesus não veio nos tornar pedintes, Jesus veio nos tornar cristãos, ou seja, determinados, corajosos, a fim realmente de crescer, de fazer acontecer para si e para o todo. É isso que esperam de nós. Mas o mais esplêndido disso, o Valnir, é que nós, seres humanos, colocamos sempre a culpa nos outros das nossas próprias falhas. É cômodo para nós, né, Valnir? Dizer que o outro é culpado de eu estar em queda. Não responsabilidade nossa e trabalharmos o nosso crescimento. A gente sempre... Isso é outro vício também, né? Porque a partir do momento que você alega ignorância, você fica dependente. E quando você depende, muitas vezes com o próprio alto, né? Ah, Deus me esqueceu. Nossa, eu pedi tanto e não deu certo, não vi resultado. Deus não está olhando por mim. Não é assim que funciona. Então, se dá certo, geralmente a gente faz assim... Numa atitude, na busca, um sonho. Se dá certo, o mérito é nosso. Se dá errado, é porque o alto não olhou por nós. É isso que a gente costuma fazer. Então, está errado. Somos nós. A responsabilidade exclusiva nossa para fazer acontecer. Vani, nós temos tido vários exemplos. Quantas casas espíritas começaram pequenininha e hoje são grandes? Nós começamos esse programa há 18 anos e a gente, se não acreditasse, se não tivesse fé e não quisesse e não desanimasse, esse programa já teria parado. Esse estúdio aqui que você está vendo, se nós estivéssemos também desanimados e não vai dar certo, não vamos conseguir realizar, nós não teríamos esse estúdio. Então a gente vê, o que precisa mesmo é ter vontade e perseverança em tudo na nossa vida. E a gente tem um exemplo de ver quantas casas espíritas começaram pequenininha, hoje são grandes, quantas igrejas começaram pequenas e hoje são grandes porque tem a perseverança. A perseverança faz parte do bom cristão? Sem dúvida, meu querido. Faz parte dessa coragem, dessa determinação que Jesus espera de nós, é lógico. Perseverança, tem que perseverar. Nada é fácil e a gente só aprende dessa forma. Não é verdade, Rui? Não é na facilidade, é na dificuldade. Quando a gente supera com preparo, com empenho, com perseverança, fica guardado, a gente não esquece nunca mais. Se vem fácil, do jeito, vem fácil, vai fácil. Era assim que meus avós falavam, né? Porque não fica. Então é quando a gente se determina, você tem um sonho, você se prepara, você se capacita, você persevera, não desiste, você quer entrar numa faculdade, tal, uma universidade, que você quer aquela, que é a melhor e tal, e você não consegue a primeira vez, né? Você persevera, você vai e tenta de novo, você vai conseguir. A cada tentativa você está melhor preparado para aquele objetivo. Esse é o detalhe. A cada tentativa e erro, se for o caso, é que a gente aprende mais. Mas tem que buscar, tem que perseverar, tem que fazer acontecer, sem dúvida alguma. Vanil, vamos cantar uma música aí? Isso. Ô, meu querido, vamos lá, vamos lá. Do que você estava colocando, eu até busquei uma canção aqui, porque às vezes parece que a gente combina as coisas, né? Uhum. O pessoal tem que saber que a gente não combina nada, não. A sintonia é fantástica. Uhum. Então eu tenho uma canção que fala sobre isso, sobre essa coisa de buscar a perfeição, né? Esperar a perfeição, o melhor momento. A gente faz muito disso na vida, né? Ah, eu gostaria tanto de ajudar, mas ainda não dá. Quando eu tiver condições, quando eu, sei lá, ganhar na loteria, quando eu tiver muito mais dinheiro, aí eu ajudo. Tem isso, né? Uhum. Então, quando a situação estiver tudo bem, perfeita, aí eu tomo atitude. E é disso que a música fala. Porque o Chico dizia que a verdade tem voz. Ele falava. A verdade é aquele melhor que a gente tira da gente em qualquer momento da vida. Não tem que esperar a perfeição ou qualquer coisa assim. A cada instante é uma oportunidade desse aprimoramento, desse melhor de nós. É o que diz a canção. O nome, Vanir? Chico já dizia. Há quem se habilita e replica do que é ser melhor. Dica inteligente, convincente, o jeito perfeito e de cor. Mas não é novidade que essa qualidade requer mais suor. Se a corda estiver bamba, com a receita desanda, sobra dúvida ao redor. Ser melhor não é gladiar pra ser perfeito, nem fazer pro outro mais que por você. O que aprimorar vai pela eternidade. Se não deu certo, fica esperto e vai mais longe em outra vez. Amor e bondade na autenticidade é o que vale de nós. Chico já dizia, não cala ou silencia, que a verdade tem voz. Ser perfeito.

Entreguemos nossas vidas ao amor não amado e sintamos os benefícios da sua presença em nós. Façamos isso. Esse é o momento, Giga Vale. Maria, você poderia fazer algum comentário a respeito dessa mensagem? A primeira frase já diz muito, né? Ele se fez homem. Um pouquinho para nós. Ele nem precisava vir, mas ele disse: ou eu vou mostrar para eles, ou eu vou ter que passar a régua e fazer tudo de novo. Lá naquele tempo. Então ele veio pessoalmente para nos mostrar, não para fazer por nós. E aí o texto mais adiante diz exatamente isso, né? Ele veio e aqui deixou um legado fantástico. Só que é o legado que a gente tem que se apegar. Nós temos que nos desvencilhar da imagem, da figura de Jesus e abraçarmos o seu legado. É como ele em situações, colocou: eu não vim fazer, você faz. Eu vim te mostrar como você deve fazê-lo. Se você aceita, tudo bem. Se não aceita, não posso fazer nada. Você decide quando você vai entender, quando você vai querer colocar em prática o que eu estou te mostrando. Os milagres foram assim. Eu não te curei, a tua fé te curou. O que você acredita, o que você pensa, o que você faz da sua vida é o que te transforma, é o que resolve tudo. Não sou eu. Eu não vim fazer, eu vim te mostrar, criatura. Agora é com você. A partir daí é com você. Resumidamente, o texto muito bonito é isso. A gente não pode esquecer. É conosco, é a nossa vez. Ele já fez, está esperando que façamos. Os cristãos, os verdadeiros cristãos. Eu gostaria de agradecer a presença de Cláudia de Oliveira, Regiane Moraes, João Paulo Gonçalves, Irene do Espírito Santo, Vilma Aparecida Siqueira Cândido, de Leme, São Paulo, Érica Leandro, Lourdes Roim, Beatriz Porto, a nossa psicóloga amiga aqui do programa, Arlene de Carvalho Oliveira e João Paulo Gonçalves. E temos uma pergunta depois aqui para o nosso... Pode fazer. O Ed Moreno tem uma pergunta, Vanir. Você acha que para ser espírita precisa ter o semblante fechado ou podemos rir mesmo de máscara com o olhar, como digo em uma das minhas canções? Meu querido, como você vibra, como você escreve, como você canta, é exatamente isso. A doutrina espírita é alegria de viver. Eu, quando entrei para a doutrina, pessoas próximas que sabiam disso diziam coisas para mim do tipo assim: ih, Vanir, não se mete com esse espiritismo, não. Isso é só sofrimento, karma, resgate. É terrível. Então... depois eu vi na doutrina que é o contrário, é a libertação, é a alegria de viver, nos põe para cima, nos mostra os verdadeiros valores da vida de uma maneira simples da gente alcançar, de buscar, mostra a nossa grandeza. A doutrina espírita é tudo de bom, é a alegria de viver, meu caro. Esse é o detalhe. É a alegria de viver, não tem nada de ranço, de tristeza, de angústia. A doutrina do bem sofrer, eu já ouvi isso também. A doutrina do bem sofrer não tem nada de sofrimento, é um absurdo isso. É a alegria de viver, cara, é vida plena, vida intensa, vida verdadeira. Vanir, e agora no final do nosso programa, estamos chegando quase ao final do nosso programa, o que você pode dizer... para os espíritas, dos movimentos espíritas, para que nós sejamos um cristão melhor no dia de hoje? O movimento como um todo, união. União. Kardec dizia muito disso. União, os espíritas, univos, né? Não é questão só de se instruir, estudar. Precisa praticar o que a gente estuda. Precisa ter mais união no movimento. O objetivo comum é transformar-se para transformar. Esse tem que ser o mote do que a doutrina nos traz, de tudo aquilo que corajosamente Kardec compilou, né? Então, mais união entre nós espíritas. Vê que e a tecnologia moderna, essa tecnologia moderna está modificando o movimento espírita? Não, não digo modificando. A tecnologia é um elemento facilitador, que de repente já está aí há um bom tempo, mas em função da pandemia, desse isolamento, aí o movimento espírita acordou para lançar mão dessa facilidade para alcançar fronteiras, para se manter com as pessoas. Isso veio para ficar, mas é só um instrumento, não é, Rui? É só um instrumento, ela vai ser o que fizermos dela, o instrumento está criado. Como usufruir disso, novamente, é responsabilidade nossa. Lúcio, a gente tem que ir para os nossos aniversariantes, né, Rui? Vê os aniversariantes aí que você tem. É o aniversariante lá do Paulo de Tarso, a nossa querida doutora juíza Ana Paula Teodósio, no dia 16. No dia 17, Daniel Freire Gomes. No dia 20, José Iter Landim. E no dia 19, as minhas queridas sobrinhas lá de Leme, a Fabiane e a Francine, que são gêmeas idênticas, que vão fazer aniversário no dia 19 de novembro. Bacana. É uma festona lá, viu? Ah, com certeza, aquele negócio, né, que a gente tá falando. A pandemia já tá acabando, se for fazer festa, pode convidar a gente, né? Que a gente vai comer um salgadinho, alguma coisa assim. E aqui os aniversariantes que eu tenho aqui é Conceição, a Cessé, lá da loja. Opa, do papai, lembra da Cessé? Um grande abraço para a Cessé. Ajudou a gente bastante aqui no programa, Vivência Espírita, um grande abraço para a Cessé. Aí depois da pandemia também a gente não encontrou mais com ela. A Sandra Vasconcelos também faz aniversário, a Cessé dia 15. Dia 15 também a Sandra Vasconcelos, né, faz aniversário. Dia, a Marta, você falou, né? A Marta Gonçalves lá do Paulo de Tarso, você falou, né? Não falei. A Marta faz aniversário também. Ela faz dia 18. A Marta? Né? É. A Marta lá do Paulo de Tarso. A presidente? É. É? Dia 20. Não, não é ela, não. Então pode ser outra. Né? É. Então, dia 20, quem faz também é a Heloísa. Nossa amiga Heloísa Barbosa faz aniversário. Dia 20, a Heloísa lá da AME. E a Cida Barbosa, dia 21. A Cida, nossa amiga Cida, esposa do nosso amigo Barbosa, faz aniversário dia 21. E esse parabéns espírita que o Lúcio colocou é uma homenagem a todos vocês, é o que deseja nós aqui do programa Vivência Espírita. Tem algum aniversariante aí para falar, Calinho? Não tenho, não. Só tenho a presença da Sônia Nascimento, Piero Maia e arquiteto Aitos, que também está aqui desejando um bom programa para todos nós. Está muito feliz que o programa está excelente. Obrigado. Tá tudo de bom para vocês. Já estamos chegando. Você não tinha a sugestão do dia? A dica. A dica do dia? Aí a dica do dia, o Rodrigo falou pra você da musiquinha da dica do dia aí, não? Dá pra soltar. Aqui. Solta aí. Vanir, quando a gente toca essa música é pro o convidado dar uma dica pra gente, dar uma dica pros nossos ouvintes, né? Pros nossos internautas. A dica pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser o seu livro, pode ser um CD, pode ser outra coisa qualquer que você queira falar, para dar uma dica interessante aqui para todos nós. Tá com você. Bom, dica de livro ligada à arte, Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Fantástico, fantástico, para entendermos a força da arte em nossa vida, a força da música, das melodias, o quanto pode interferir, inclusive, na nossa estrutura física. É fantástico. Espiritismo na Arte, de Leon Denis, que é aquele step, né? De Kardec. Se Kardec não conseguisse, ele abraçaria, a gente precisa ler mais Leon Denis, precisamos conhecer mais a saga desse espírito fantástico, um trabalho Leon Denis maravilhoso, tá? Então Espiritismo na Arte é muito bonito, é um livro muito bonito, fica a dica. Tá certo. Vaninho, nós vamos encerrando aqui, ó, começar a nos despedir e a gente passa a palavra para você por último, né? Por último é você. E aí a gente gostaria que você fizesse suas conclusões finais, você fizesse uma prece de encerramento para nós e depois da prece a gente encerra também com mais uma música sua. Tá certo? Ok. Tá, okay. Então, pessoal... Depois da prece eu entro direto na canção? Aí você entra direto na canção, tá bom? Tá bom. Então nós vamos agradecendo a todos os nossos ouvintes e nossos internautas aqui na manhã de hoje, né, por estarem junto conosco, todas as redes que estão ligadas conosco também, né, tanto a parte de YouTube também como a parte de rádio que estão ligados aí conosco em vários locais do nosso país, a gente agradece, agradecendo a todos vocês que tiveram paciência aí conosco no dia de hoje, um abraço para o Rodrigo que hoje não pôde estar aqui e agradecer ao Lúcio também que está aqui conosco, se dispôs a vir aqui nos ajudar na manhã de hoje. Né? Um grande abraço a todos. As pequenas falhas que acontecem aí é quando é a lei de Murphy, né? Que acontece, é por causa disso. Porque isso acontece quando o titular não está, né? Quando o Lúcio faz o programa da... O Lúcio faz o programa da Seja Mais Feliz e também o programa das crianças do século XXI. Mas as complicações aqui do Vivência Espírita é mais complicado, né? Aí chega aqui essas falhazinhas que dá bem na hora que a outra pessoa está, né? Igual apaga uma coisa aqui, apaga outra coisa ali, então... Mas é normal, foi muito legal aqui a presença do Lúcio conosco hoje, né? Então, muito obrigado, até a próxima semana. Quem nós teremos aqui a próxima semana, Rui? Na próxima semana, viu, Jorge, nós teremos aqui a Sandra, que é presidente do Alegra, lá de Jacareí, do Alegria, está aqui de São José dos Campos, que vai falar sobre adoção junto com a Paula de Biasi. Vamos falar sobre adoção. E é sobre adoção, um ato de amor. Legal. Legal? Legal. O Rui vai se despedir? É? Você não vai se despedir? Bom dia para todos, muita paz, muita tranquilidade e um beijão nas minhas duas sobrinhas que me acham lindo, viu, Jorge? As duas, a única que me acham lindo são as duas lá de Leme. É aquelas que usam aqui, tá? Usa óculos, não? Usa óculos não. Grau forte. Vou fazer aniversário. Né? Porque eu conheci elas lá, né? Não sei se elas estavam enxergando direito. Não pode ser, não acredito nisso. Né? Esse dia eu fui falar isso para uma senhora, né? Falei, mas a senhora tem que trocar o óculos. Ela falou que o Rui era bonito. Ela pegou mal comigo para caramba. Falou, não precisa usar óculos, não. É, por isso, você viu que ela não mandou uma mensagem aqui, porque vocês gozavam muito com elas lá na Leme, né? Não, por causa de você, Rui. Mas não é possível. Você fica inventando coisa aqui, dizendo que é culpa delas, né? Das suas sobrinhas, das suas irmãs. Um grande abraço para todas elas. Tudo, pessoal. Gente boa demais, nós fomos lá muito bem recebidos quando nós fomos lá com o Rui, né? Muito bacana a nossa ida lá até Leme. Um grande abraço para todos os parentes do Rui aí. Agora, para de chamar ele de bonito. E um bom retorno para a Adriana e para o Ricardo, que estão fazendo uma visita lá na cidade de Leme, né? Mas, ô Rui, é muita sacanagem do Jorge. Na sexta-feira, nós fazendo a preleção lá na AME, eu falei pro pessoal, gente, quem de vocês, de manhã cedo, quando acorda, olha no espelho e diz, bom dia, eu me amo. O Jorge falou assim, Carlinhos, como é que pode um cara tão feio como você olhar no espelho e dizer, bom dia, eu me amo? Eu falei, Jorge, se eu não disser que eu me amo, que eu sou feio, imagina os outros. Imagina os outros. É, eu tenho que me valorizar, se eu não me valorizar, entendeu? Ninguém valoriza, né? Mas mentira é pecado. Não, mas falta. Mas muito. Eu me acho lindo, qual é a mentira? O seu mas conceito falta... é seu, né, meu? Falta muito para isso, porque tem um livro, A Idade dos Milagres, do Marianne Williamson. Ela aconselha as mulheres que já têm uma certa idade, quando olhar no espelho, se alegrar, ficar contente e não ficar reclamando da papada debaixo do pescoço, a papada que fica no braço, as rugas, porque fala, você é uma vencedora, você chegou até essa idade porque você superou uma série de dificuldades. Essa é a Marianne Williamson no livro A Idade dos Milagres, que eu recomendo a todas as pessoas de uma certa idade ler esse livro e guardar para consulta sempre. Agora que eu entendi o nome do livro. Agora que eu entendi, porque só milagre mesmo para isso. Milagres. Esse livro eu ganhei de presente do Helder, do Dalmo e da Ivanilde, que até hoje eu agradeço demais essa turma. O pessoal fala muito bem desse livro. Legal. Carlinhos? Nós vamos agradecendo a família Vivenciana, agradecendo ao Beto, ao Lúcio, ao Jorge, ao Rui, agradecendo ao nosso querido irmão Valnir, Cássia, que nos presenteou com um ensinamento maravilhoso hoje. As pessoas estão aqui, o Valnir, agradecendo pelo maravilhoso programa. E nós vamos desejando a todos um maravilhoso domingo em família, pedindo que todos tenham o seu domingo em família, com o seu macarrão, com frango, com muita alegria, com Coca-Cola e também o programa Silvio Santos, para quem gosta. Desejamos alegria, muita paz. E fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus. Olha lá o Beto 9 lá. Isso, exatamente. Saudando o nosso querido irmão Beto 9, que voltou para nós novamente. Depois de um longo e tenebroso inverno, ele tá passeando aqui. Né? E ele tá verde ainda. A hora que ele ficar maduro, que vai ficar legal, olha lá. Ele tá lá perto de Santo Antônio do Pinhal, né? É. Bacana. Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Lúcio. Bom, gratidão pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, né? De poder estar mais uma vez. Eu já participei algumas vezes lá atrás e é sempre bom estar aqui com esse público maravilhoso que acompanha a Vivência Espírita, né? Muita coisa se modificou, depois entrou o Carlinhos e, enfim, a equipe só está somando. E eu agradeço por poder estar aqui, por poder estar participando. Tivemos alguns probleminhas técnicos que acontecem, cai energia, isso, aquilo, mas a gente agradece por também estar superando tudo isso e poder estar aprendendo com as dificuldades. Agradecer ao Rodrigo, que está lá, e a Camila, e toda a sua família, e todos. Gratidão. Vanir, com você, meu irmão. Muito obrigado, viu? Imagina, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar novamente com vocês. Parabéns por todo o empenho do programa, todo esse tempo no ar. Isso é um desafio, é como nós falamos, é perseverança, né? Isso é perseverança e coragem, vontade de fazer com o coração. Tudo que a gente faz com amor, a gente alcança, sem dúvida alguma. Gratidão imensa a todos vocês, a equipe toda, por me permitirem uma manhã, um início de domingo e de semana tão iluminado. Tá? E uma prece de encerramento, eu gostaria de lembrar Joana de Ângeles. Joana de Ângeles nos pede sempre gratidão. O sentimento de gratidão fluindo do nosso coração. Gratidão pelo abrigo que nos acolhe das intempéries, pelo alimento de todo dia, gratidão pelo trabalho, gratidão pela saúde. Sempre o sentimento de gratidão fluindo do nosso coração. Já será uma oração em qualquer momento do dia, ou essa noite, quando for se deitar, colocar a cabecinha no travesseiro, agradeça ao dia e todos os momentos nele, não importa quais foram. Tá? Todos os momentos sempre são válidos para nos ajudar na construção de nós mesmos. E quando amanhã abrir os olhos para um novo dia, um novo desafio, agradeça essa oportunidade também de ser melhor do que foi hoje. Né? Todo dia assim. E fica uma canção final também, em forma de oração cantada, para nos trazer a certeza de tudo que falamos hoje aqui. Há um Deus em nós. Nós precisamos descobrir isso, porque nós e o Pai Criador somos um só. Qual o nome, Vanir? Deus em você. Seu coração vier lhe perguntar por que tanta aflição e Deus onde estará, nem a imensidão do céu ou vasto mar azul lhe brotarão mais forte que a certeza. Eu e o Pai somos um. Da gruta de Belém ao sol do alvorecer, no ontem, hoje já além, na graça de viver, mesmo quando parecer restar caminho algum, não esqueça quem lhe deixou a certeza. Eu e o Pai somos um. Como disse um pensador, mais que terras, almas por cultivar, só do inesgotável amor a força pra recomeçar. Trace o norte com sua luz, seja na vida a esperança, e haja como um criador. Toda vida vale a vida. O que espera colher, se nada semear, o caminho a construir, seu destino a comandar, a aperfeiçoar-se é lei, ser isento nenhum. Ele acordou o mundo pra certeza. Nós e o Pai somos um. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.